Aê, lá vem o trem, passando a multidão, se aglomerando, para pegar o trem da orla. Ele passa pegando gente e coloca os cobradores pendurados, vestidos de personagens animados. Mas é o trem da orla, ele é pequeno, mas é animado. Ele é o trem da orla. Olha o trem da orla, não é a ponte orca, mas é o trem da orla. O trem da orla, ele é pequeno, mas é animado. É o trem da orla. Olha o trem da orla, não é a ponte orca, mas é o trem da orla. O trenzinho da orla vem passando por todo o litoral, com seus personagens e tocando música para animar o pessoal. Lá vem o trem da orla, ele é pequeno, mas é animado. É o trem da orla. Olha o trem da orla, não é a ponte orca, mas é o trem da orla. O trem da orla para só em uma estação, correndo todo o litoral, bem longe do sertão. É o trem da orla, é o trem da sorte. Já não é o trem da felicidade, do baú da felicidade. É o trem da orla, é o trem da sorte. É, não é o baú da felicidade, nem o trem da alegria, mas é o trem da orla. É o trem da orla, é o trem da orla. É o trem da orla. É o trem da orla. Thank you.